O nono 61 no pro de pro base. Pro base, muito obrigado. Solo Salvador Santos 3601, falo táxi com 153 a bordo, volume 3:20, é o Fernando Galeão. T3601, livro táxi via Índia, ponto espera da 10 Torre, 1985, boa, ajuste 02, boa viagem. Livro táxi via Índia, ponto espera da 10, 295 a Torre, boa, com certeza. Salvador, 3601, ponto 0 0 pronto. 3601, a linha decola, piscina 0, vento 1, 20 graus, com meia dúzia no ano. Livre a linha decola, piscina 0, piscina 3601. Interna, o 3385, boa noite, bom dia, obrigado. 3601, decolou aos 39, controle 11935. Controle 1935, 3601. Controle Salvador SAS 3601, decolado perfil da Dael. 3601, contato radar para manter nível 360, sai da Dael. Salve 360, sai da Dael para 360. Recife, frequência 1251 e alterno 13325. Linha 01. Alfa Yankee Delta. Yankee Delta, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Delta, solicitando autorização de rebote do pátio 3, posição 1 Romeu, para o pátio 1, no posição 03. Autorizado, reporte no terno, Alfa Yankee Delta. Reportar ao terno, Alfa Yankee Delta. Thank you. Júlio, bom dia, Gol 9063, informação constante. Gol 9063, acione identificação. Desça nível de voo, desça 4 mil pés, ajuste no 012, na chegada bom. É bom, 4012, 9063. Contato 063, desça 2000 pés, autorizado a final da pista no zero. Autorizado a final, agora na 063. Para Salvador, o chame é 6251. Chame é 6251. Bom dia, informações do CEA Foxtrot. Pronto cópia, 360 Guarulhos. Bom dia, pronto cópia, chame é Foxtrot. Chame é 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Elie da Motiva. Eu peso 1-0, Tabaté. Aciona 5523, transponder o controle 119, decimal 35. Ativo autorizado 360, conforme. Eu peso 10, via Tabaté. Igual da pista no zero, curva direita da El, B da Morte. 5523, 109-35, outra de saída. Chiné 6251, correto, rebota para um pushback. Passarei. A 3 ingressando na sinal visual. Zero 63 complete final, chame Turri, 198, decimal 95. 095, bom dia, obrigado. Sim, dia, voo 9063, final da 90. Voo 9063, bom dia, reporte baixado e travado. Altimetro marca 1012. Quem vai reportar? Baixou, travou. Livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus com 799063. Livre pouso no zero, voo 9063. Geral 9972, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desse nível de voo 050. 050 na Mari, geral 9972. Fazuna, geral? Oi, Tap. Oi, Tap, geral. 3 no solo, aos 18, livre à direita, 121, decimal 1. Direita 211, gol na 063. Alfa Juliette, gate 02. Alfa e Juliette para o 02. O lançamento. Por que o portão é o gate 02, tá ligado? Aceno? Visual, pode descer para 2000? Pode estar para 2000 pés, 1012, 9972. Pode estar para 2000 pés com 1012, 9972. Autorizado, repata pronto, tá? Autorizado, 6251. Solo Salvador, bom dia, Azul Yankee Juliet. Yankee Juliet, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Autorizado início, reboque, chama para ingresso. Corrigindo o Yankee Juliet, aguarda para o início do reboque. Eu tenho a aeronave da Bianca no gate 5, vai iniciar o pushback. Gente, Alfa e Juliette aguardando aqui o negócio. Obrigado. Autorizando a final, sistema 0. Autorizando a final, sideral 972. Complete final, chame Torre na noite, nesse mal 95, 9972. 29, senhor. Mas bom dia, sideral 9972. Bom dia, 9972. O altímetro marca 1012, baixado e travado? Ainda não. E a parte quando baixado e travado? Positivo agora, baixado e travado 9972. Tem livre pouso pista no 0, vento no 2, 0 graus com 7 nós. Alternando o Galeão com 4 horas. Confirmando 1 no 3, 1 na guarda? 5 horas e alternando o Galeão. 131. 131. Tem esse táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10 Torre, 118 decimal 95, ajuste 1012, boa viagem. Ok, via táxi via Índia, ponto de espera 10, 62 segundos. Canal 9972, no solo, aos 33. Livre à direita, 121, decimal 1. 121, obrigado. Canal 625, ponto espera, pronto. Canal 625, na linha, mantenha no zero. Anima tem 1-0, minha vez.